realizar que eu não na escuta. Escuta? Informo que chequei com a sala do plano de voo, ok? E informo que a mesma não tem o seu plano para 0040. É, muito obrigado. Solo Salvador, Xanel 6224. É, autorização para Aracaju. Ciente da Bravo, negativo em nave. Xanel 6224, aguarde cópia Aracaju. Aguarda cópia Aracaju, 6224. Solo Salvador, Rio 5972, para o táxi, POBIT 05, autonomia 1330, alterna Guarulhos. Tente Rio 5972, táxi via pátio 3, Juliette Alfa, até o ponto espera pista no 0. Quando lá, torre no 895, ajuste no 013, bom voo. Afirmativo, limitado, ponto espera, torre 895, obrigado, uma boa noite. E bem, prossiga. Ah, ok, 9071. É o código do plano que foi enviado às 23h10 do Lua é 356, ok? Gente, eu vou checar, ok? Aguarde. Foi enviado às 23h10 do Lua. A linha decola pista no 0, vento 090 graus com 08 nós. Saulão, 6224. Quem chamou o Saulo? É o Oceaner, 6224. 4 Aracaju, 90, aprovado. Decola da 10 com curva à esquerda, Pucca, transição Caju. Transponder 50 no 5, controle 1 no 98. Poder repetir o transponder, o controle? Transponder 50 no 5 e o controle 1 no 98, o Xanai 6224. Autorizado 1 no 90, decola da 1 no 0, curva esquerda, Pucca, Aracaju. Transponder 50 no 5, controle 1 no 9, decimal 8, 6224. 6224, cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, 6224. Salvador, é o TAN 3305 com a Bravo, autorização para Recife. TAN 3305, Recife aprovado, nível 330, via Periuísque 58. Decola da pista no zero, perfil Pucca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5005, 1998, controle. 19, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, uma boa noite. Via 5005, é o transponder 798, controle TAN 3305. Olha, chame pronto, TAN 3305. Seja Jesus, contato radar, flow 320, saída da El. Afirmativo para 320, autorizaria para onde, Leda? Direto da El. Afirmativo, direto da El, obrigado. Três, 178, completa aproximação, chume torre, 18, 95, 3, 178. Torre, Salvador, tá, 3178, aproximação final, pista 12, 34 baixado, checado. 3178, autorizado pouso, pista no 020, 090 graus, com 08 nós, ajuste padrão, 613. 613, ele veio pouso, pista no 03, 178. São Salvador, gol no 074, para congestionamento, portão 6. Confirme a matrícula, é gol 9074 ou gol 9071? É o gol 1074. Ah, ok, gol 1074. Livre pushback, acionamento, chame para o táxi. E formarás. ...071 na escuta. Na escuta. O senhor confirma o equipamento, por gentileza? 737-800. Salvador, é o TAM 3305 do Gate 5, solicita acionamento na posição. TAM 3305, livre acionamento na posição, chame para o pushback. Vai chamar para o pushback, obrigado, 3305. Salvador, Europa 083, boa noite, descending flatable 160, approaching position at all. Europa 083, clock idle, see advance arrival, descend 4,000 feet, KNH 1013. KNH 1013, bump arrival, descend 4,000 feet, Europa 083. Controle, autorizaria a proa de Diner para o Rio 5972? Aquático, condenação. Ciente. Na escuta para a cópia. Na escuta. Voo 9071, no porto seguro aprovado nível 340, decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto, transponder 5100, controle 1998. Seja autorizado 340 Salvador, decolada 10, da El, Leda, depois direto, transponder 5100, controle 1908, para o pushback sanamento na 3. Voo 9071, corrigindo o controle 1998 e seu destino Porto Seguro. Afirmo, 198 Porto Seguro. Voo 9071, cotejamento correto, livre acionamento e pushback no portão 03, chame para o táxi. Chame para o táxi, 9071. Solo Salvador, boa noite, tá 3178, livrando seu escutado. Boa noite, 3178, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, 3178, tá. OTAN 3305, para o pushback, repito. OTAN 3305, aguarde, só um momento. Aguardando, 3305, seus coisas. Para o táxi, gol no 074 com 182 a bordo, 4 horas e 3, Galeão. Gol 9074, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torre no 186, ajuste no 013, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 186, 1013, 1074. Só corrigindo, 1895 no ponto de espera, gol no 074. Siguiente. Já 3305, ordem com a equipe de solo que após a passagem da guarda do Boeing da Gol, tá livre seu pushback, chama para o táxi. Ok, após a passagem do Boeing da Gol, livre o pushback, vai chamar para o táxi, 3305. Gol 9071 na escuta. Na escuta. Centro Recife questiona o número do seu slot para Porto Seguro. Você? Número do slot para Porto Seguro, o Centro Recife está questionando, gol 9071. Eu vou repetitivo, o horário é esse de saída, 0040. Vou passar aqui, eu estou na companhia, não, não guarda, só mais. Informo que Porto Seguro está coordenado, ok? Confirme o slot. Gente, agora. Próxima, Juliette, 3178. Mantém posição antes da Juliette. Mantém na Alfa antes da Juliette, 3178. Boa noite, gol 1074. 074, ali decola, pista 10, vento 080 graus com 099. Ali aí decola, 10074. Na escuta? Na escuta. É só corrigindo agora a mudança de transponder, transponder 5027. Sua rota vai ser via Peruísque 50 e a subida da Euleda após direto Bidev. Gente, 027, saída da, o trecho 50 da Euleda Bidev. Ok, o senhor já tem o número do slot? Ainda não, a gente está aguardando. Prossiga. Slot mapa de chegada lá, 0113. Gente, Contigo, 9071, copiado, vou passar o centro. E pode seguir pro táxi, 9071? Bom, 9071, confirme os dados. 112 a bordo, 2h40, Terreno Galhão. Sente táxi até o ponto de espera, no ponto de espera, torre no 8895, ajuste a 9013, bom voo. Tem ponto de espera, torre 1895, 9071. A 3178, observe o término do pushback da aeronave da companhia esquerda após ingresso a Juliette, portão 07. Portão 07, Juliette, após o término do da pushback da aeronave à nossa esquerda. 360, saída da EL. 360, da EL, gol na 074. Na linha decola, pista no 0, vento 090 graus com 09 nós. A linha decola na 071. Rapid 083, descend 2,000 feet, clear the final and last approach, call established. Descend 2,000 feet, clear ILS approach, runway 10, about 083. Saulo Salvador, Chanel 6224, para posicionamento, posição 01. O Chanel 6224, livre, chame para o táxi. Chama para o táxi, 6221. Ah, 3305, da próxima táxi, com 141 a bordo, 3h05, Terra Natal. Gente, são 3305, táxi Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 895, ajuste no 013, bom voo. 013, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 11895, bom trabalho. 9.8, então bom voo, boa noite. 98. Presente, Rui Lida. Lida. Trônio Salvador, gol 9071. Gol 9071, contato radar, gol 340, saída da EL. 3400. Oi, Salvador, boa noite, Altan 3305, ponte espera da 10, pronto. 3305, boa noite, além da cola pista 10, o vento 080 graus com 09 nós. Boa noite, além da cola da 10, Altan 3305. 3600. para o táxi Xanair 6224, 106 a bordo, 1 hora e 48 de autonomia, alternando Salvador. Tente o Xanair 6224, India e Alfa, no ponto de espera, torno no 895, ajuste no 0 no 3, bom voo. India e Alfa, 118.95 no ponto de espera, Xanair 6224, boa noite. Controle Salvador 57 na meia da web, descendo até o 170 com a informação Bravo. Web 57 na meia, senhor de identificação autorizado a chegada da margem, direção 060. Identificou até o 060 na margem, 57 na meia. Decola 53, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, 3305, obrigado, boa noite. Controle Salvador 3305, decolou passando 2000 pés. 3305, contato radar, voo 330, sai da PUC. 330 na PUC, 3305. Passer 083, establish localizer, runway 10. Passer 083, complete front approach, call tower 118.95. 118.95, complete approach, passer 083, boa noite, obrigado. Boa noite. Model tower, passer 083, boa noite, establish the localizer for runway 10. Report on altar marker, landing gear down and locker, offer 083, altimeter set 1013. Kennedy 1013, we'll call you back on the altar marker, for runway 10, gear down, lock, Europa 03. Pode ser direto para 2000 ou 3600? Ali. 10, vento 090 graus com 10 nós, o China 6224. Ali decola 6224. Europa 03, Alta Marca, runway 10. Europa 03, continue approach and stand by runway vacate. Continue approach, Europa 03. Europa 03, The wind is 090 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Europa 083. Canal 6224, decolo 57, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Xanair 6224. 6224, boa noite, contato radar, suba 190, saída Pouca. Nível 190, saída Pouca, o Chanel 6224. Na 6224, está presente, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6224, obrigado. Jack 5796, vou direto ETAP, descendo para 3 mil pés, ajuste 1013. 5796 na proa de ETAP, confirma? Afirma. Desce até? At the right angle, time to ground 121, this small 9, good night. 121, this 19 on the right, pero pa 32. Chame Recife, 125, 45. Recife, 125, 45, 083, Taxi Alpha Juliet 210. Alpha Juliet 210, Europa 083.